agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja então bem-vindo a mais uma edição, uma emissão de Diga Lá ao Senhor Fado. O programa que de segunda a sexta-feira, das 13 às 13h30, vem a esta antena para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa. Já sabe que eu tento sempre trazer para si, sempre um bocadinho de cada fado, um bocadinho de fado, um bocadinho do som que a guitarra e as vozes dos fadistas nos proporcionam. Este tesouro que é tão grande, tão belo, tão poderoso, que nos diz tanto. É a alma portuguesa, é o tesouro português, o fado, uma grande relíquia, um grande tesouro que nós não podemos esquecer nem perder. Já viu o que é meia hora da sua hora de almoço, aqui acompanhada pelas cordas da guitarra, pelas vozes dos fadistas e pelos seus belos poemas? Já viu? É sempre bom, é sempre tão agradável. Já sabe que os seus pedidos também são sempre muito, muito bem-vindos em www.radioantenaweb.info, lá está na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com, o endereço de e-mail que está sempre aberto para si. Duas portas de ligação que estão sempre à sua espera. Já sabe que as suas lagriminhas às vezes também são muito importantes e que o coração também precisa de palpitar. Deixe-se palpitar ao som do fado. Escolhemos então para hoje, para abrir, três grandes fados. Vamos chegar com Desculpa Seria Quase Voz, na voz de Ana Moura. Depois ficamos com Bater do Coração, na voz de Fernando Maurício, e terminamos esta seleção de fados, esta primeira seleção de fados, com Tina, Zanguei-me com o Meu Amor. Não se zangue com o seu amor e fique, aproveite este Diga Lá ao Senhor Fado para si, com todo o orgulho, 100% em português. Desculpa de não ser como tu queres, de ser o lado errado entre nós. Aperta-me em teus braços de mulher, disseste-o num soluço quase voz. Era amor que te trazia docemente. No bater do coração, num sonho lindo, era amor que te trazia docemente. No bater do coração, num sonho lindo, se tiveres coração dentro do peito, de certo sabias já, mas não te rala. Já sabias a razão e qual jeito das pancadas que o meu dá quando me fala. Já sabias a razão e qual jeito das pancadas que o meu dá quando me fala. A bater, sempre a bater, se faz loucura. Se diz sim ou se diz não, vá também. Vá lá a gente entender certas alturas. O bater do coração se adora alguém. Vá lá a gente entender certas alturas. O bater do coração se adora alguém. Ensinei meu coração sem fingimento, uma vez a dizer sim à despedida. Ele teimou, disse não nesse momento. E tu fugiste de mim para toda a vida. Ele teimou, disse não nesse momento. De mim para toda a vida. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Contradições, a vida é feita de contradições, também lhe trago a próxima seleção muito cheia. Cheia de contradições de fados, mas fados muito bonitos. Vamos ficar com Maria Armanda, Não Passes Com Ela à Minha Rua. Depois ficamos com Maria Alice, voltei a teu lado, veja agora a grande contradição, e depois fado errado, fado errado. Um grande fado, três grandes fados, três grandes momentos. Aqui, para si, já sabe que o seu coração merece palpitar ao som de grandes fados, ao som das cordas de guitarra e de grandes fadistas. Deixe-se levar e emocionar por estes momentos. Este é o propósito deste programa, que traz sempre um pouco deste tesouro português, das grandes vozes que compõem o nosso panorama musical na área do fado. Este é o Se Diga Lá o Senhor Fado, como eu digo sempre para si, sempre, sempre, em português. Ao fim de tantos anos de ser tu, amar outra casar, foste ingrato. Vi passar com ela à minha rua, abracei-me a chorar ao teu retrato. Vi passar com ela à minha rua, abracei-me a chorar ao teu retrato. Podia insultar-te quando te vi, ferida neste amor supremo e farto. Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto. Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto. Casaste, se feliz, Deus te proteja. Não te desejo mal e tanto assim, que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim, que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importa. Antes que fosses dela, eu já fui tua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Que falar do passado que ficou lá na distância. Voltei, estou a teu lado, só isso tem importância. Voltei, estou a teu lado, só isso tem importância. Não pergunte-se onde andei, nem o que fiz por aí. Não perguntes que eu não sei onde andei, longe de ti. Não perguntes que eu não sei onde andei, longe de ti. Andei na noite vagando em labirintos medonhos. Andei por aí tentando acordar-me dos meus sonhos. Andei por aí tentando acordar-me dos meus sonhos.

e que sejam especiais pela positiva. Vou deixá-lo agora a ti, caro ouvinte, com Túnica Negra na voz de Frei Irmão da Câmara, e depois fica com um fado na voz de Maria Teresa de Noronha. Dois grandes fadistas, dois grandes fados, para terminar este programa que lhe traz com todo o orgulho dentro mais um pouco da alma portuguesa. Cá voltamos amanhã para mais fado, para mais canção, totalmente para si. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado, sempre em português. Até amanhã. O fado negro, negrador, é pão, amargo pão de quem não tem amor. É negro, negro como a negra flor e como as tábuas negras num caixão. E o fado negro tem quem pecar. O fado negro tem o cu de calvário, ai, negras penas, contas do rosário. O fado negro tem quem não amar. Mas se há remorso numa negra vida, que de arrependida sai da maldade, a primavera de outra vida chega, essa vida negra chega à felicidade. A primavera de outra vida chega, vai essa vida negra chega à felicidade. A noite negra deu-me Deus a cor, vestir de negro deu-me por condão. Mas fado negro, negro fado não, porque o meu luto é sinal de amor. Eu visto negro porque tenho fé, eu visto negro porque espero em Cristo. Ai, negro, negro, por amor te visto, mas o meu fado negro não, não é. Ninguém me diga que não há beleza, que só há tristeza quando negro impera. Porque a andorinha que Deus fez tão negra, sempre que ela chega, chega a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra, traz a primavera. A andorinha que Deus fez tão negra, sempre que ela chega, chega a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra, traz a primavera. Passarinhos, soltava meus trinados, ingênuos cuidados, tudo felicidade. Achei o teu olhar perdido nos meus olhos, que para mim foram os colhos de tão dura paixão. Hoje já não te olho, já não te quero ver. Basta-me para sofrer, ver-te com o coração. Hoje já não te olho, já não te quero ver. Basta-me para sofrer, ver-te com o coração. Porém, assim ceguinha, cega de amor por ti, nada melhor eu vi que um amor verdadeiro. E se mais nada vejo, nada melhor senti, pois vendo-te a ti eu vejo o mundo inteiro. E se mais nada vejo, nada melhor sentir, pois vendo-te a ti.